Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer. V de vitória, C de conduta. Cês tão ligado que no morro a vida é dura. Barracos de madeira em pleno século XXI. Desempregados por aqui infelizmente é comum. Mas não devemos se acostumar e não podemos se acomodar, pois o sistema quer nos laçar, as nossas mentes condicionar com as novelas, propagandas de marcas. Ficar no plim plim, domingão à tarde, ir pro shopping center, gastar todo o salário, ilusionar a vida de playboy, tá ligado? Você não é daí, nasceu aqui nos becos do Santa Marta, se liga, neguinho. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer. Vencer pra mim é ter dignidade. Junto com meu povo a luta é de classe. Favelado não é bandido e nem ignorante, e sim trabalhador escravizado a todo instante. O Estado é opressor, mantém o povo controlado. Quem ousar a pensar na favela é forjado. O meu rap é pra informar, levar reflexão. A história do Brasil tá contada errada, irmão. Temos direito de morar, estudar, trabalhar, mas os capitalistas só querem nos ferrar. Procure a história da favela Santa Marta. Quem é sofredor sabe que nada foi de graça, pois aqui foi construído com suor do trabalhador. Cada tijolo erguido tem sua história, moro. Cada tijolo erguido tem sua história, moro. Quem é de Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é de Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é de Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é de Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer. Quem é de Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer, assim que tem que ser. Quem é do Santa Marta faz o V, faz o C. Pra vencer.